Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. E aí, galera apaixonada por Cristo, tudo na santa paz aí do outro lado, vai preparando o seu coração, tá começando agora o Gospel Hits em 60 minutos com os melhores louvores. Muito prazer, eu sou o Xandelli na comunicação para quase todos os estados do Brasil e com menção especial também lá no exterior, onde nós temos aí muitos ouvintes, graças ao Senhor. E a partir de agora, quem quiser, tá liberado para participar do nosso programa, curta a nossa página no Facebook, pesquise aí por Rede Gospel Hits. Acesse também o nosso site e deixe um recado lá em nosso mural, www.redegospelhits.com.br. Daqui a pouquinho eu tô mandando aqui os meus primeiros alôs, começando com a nova do 4x1, Palavra de Vitória. No ar, Gospel Hits. Estou de pé, não perdi a visão. Ainda tenho fé pra buscar a solução. Não luto minhas guerras, confiando em minhas táticas. Pois eu sei que tenho um Deus, Ele é forte e não falha. Eu a visão, ainda tenho fé pra buscar a solução. Não luto minhas guerras, confiando em minhas táticas. Pois eu sei que tenho um Deus, Ele é forte e não falha. Eu tenho uma servo do Deus.

Mistério Gospel Hits. Jesus, friend of sinners, we have strayed so far away. We cut down people in your name, but the sword was never ours to swing. Jesus, friend of sinners, the truth's become so hard to see. The world is on their way to you, but they're tripping over me. Always looking around but never looking up, I'm so double-minded. A plank-eyed saint with dirty hands and a heart divided. Oh, Jesus. mercy. Help us reach with open hearts and open doors. Oh Jesus, friend of sinners, break our hearts for what breaks yours. Us to remember, we are all the least of thieves. Let the memory of your mercy bring your people to their knees. Nobody knows what we're for, only what we're against when we judge the wounded. What if we put down our signs, crossed over the lines in love like you did? Oh, Jesus, friend of sinners, open our eyes to the world at the end of our pointing fingers. Let our hearts be led by mercy. Help us reach with open hearts and open doors. Oh Jesus, friend of sinners, break our hearts for what breaks yours. You love every lost cause. You reach for the outcast, for the leper and the lame. There's a reason that you came. Lord, I was that lost cause, and I was the outcast. But you died for sinners just like me. At your feet, 'cause you are good, you are good, and your love endures forever. You are good, you are good, and your love endures forever. Sucesso internacional do universo gospel, Casey Crowns, Jesus, Friend of Sinners. Teve também Comunidade Internacional da Zona Sua Casa, uma das minhas preferidas por aqui, e o Trazendo a Arca, Entre a Fé e a Razão. Os melhores louvores aqui no Gospel Hits em 60 minutos, com você aí do outro lado, ouvindo e sendo abençoado. E você também já pode participar aqui do nosso programa. enviando o seu recado através da nossa fanpage lá no Facebook. Pesquise por Rede Gospel Hits. Quem quiser também pode mandar um e-mail, ouvinte@redegospelhits.com.br. E o nosso site é o www.redegospelhits.com.br. Eu quero dar as boas-vindas ao Nielton Marques, da Rádio Clube AZ Brasil Web, ou seja, Clube AZ Brasil Web Rádio em Brasília, Distrito Federal. Mais um novo parceiro pintando aqui, irá retransmitir aí aos seus ouvintes a mensagem de Deus em forma de música. Eu quero mandar um alôzão especial e abençoado pro Fernandinho Brum, na cidade de Guararapes, São Paulo, né? Abração pra ti aí, irmão. Pra Nildinha Mendes, lá em Patos de Minas, Minas Gerais, nossa parceira através da rádio Nova de Paz FM, né? 87,5 MHz. Também um alôzão especial aqui pro Márcio Coach. Ele não menciona a cidade aqui, aliás, menciona sim, né? Em Curitiba, no Paraná, e tá mandando um alôzão aqui para Jéssica Matos, né, sua noiva. Seja bem-vinda aqui, irmão, a paz do Senhor. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Você que ligou o rádio agora, tá rolando o Gospel Hits, o programa que abençoa a sua vida através da mensagem de Deus em forma de música. Muito prazer, tudo bem com você do outro lado? Já participou alguma vez do Gospel Hits? Não! Tô esperando aqui. Curta nossa página no Facebook e deixe o seu recado lá, Rede Gospel Hits. Será bem-vindo e será bem-vinda. Agora tem Aline Barros, Digno é o Senhor. Faz parte do seu último CD ao vivo que comemora os 20 anos de sua carreira. E eu quero dedicar aqui para Bia Silva, em São Caetano do Sul, São Paulo. Curtiu a nossa página, está recebendo o nosso carinho. Também o Adailton Paulino, de Iracema, em Roraima. Também para o Luiz Ernesto Antônio Trombe, de Jacareí, também no Estadão de São Paulo. Abração aqui para a galera lá da cidade de Socorro, está sempre participando com a gente, interior de Sampa. Alô, Sullivan Rafael da Silva, curtindo aí a nossa programação. E tem recadinho importante para a gente aqui no Gospel Hits, da Vanusa Carlos Silva, né? Acabei de mandar um alô para ela, tá dizendo o seguinte: a paz do Senhor, sempre ouço Gospel Hits, Deus abençoe poderosamente. Deixa eu abrir aqui a página primeiro, né? Deus abençoe poderosamente esse ministério, que é uma bênção em nossas vidas. Fiquem na paz do Senhor, amados, um grande abraço. Se possível, gostaria de ouvir um louvor aqui com o irmão Lázaro Ocamim. Ô, irmão, vou dever para você. São tantos pedidos por aqui, né? Vou deixar para os próximos programas. Vai ser atendido, assim, com muito amor e com carinho aqui, com certeza. Vamos ouvir, então, Aline Barros, Digno é o Senhor. Gospel Hits, só as melhores. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de oh,

precisei usar as armas da mentira e da maldade pra obter minha vitória, pra encontrar felicidade. O que estava em mim era maior do que o mundo e ainda é. Jesus, estou de pé. A prova eu venci. Lutei e venci. O inimigo pelejou contra mim, ele tentou, mas com Deus eu consegui. A prova você. Eu vim te adorar, oh Senhor, vem me tocar, pois te amo, Deus. Vim pra dizer: és meu bem supremo. Vim me curvar. Trouxe o perfume, Deus. Derramá-lo vou aos teus pés. Vim te adorar. Eu vou ser transladado por tua glória e não sei mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez ali o Senhor se mostrará completo a mim. A mim. Vem me tocar, Senhor. Vem me tocar. Pois eu te amo, Deus, me saciar. Grande a minha sede, vento de Deus. Vem como em Atos 2, Pentecoste vem sobre mim. Oh, quem sabe qual é nó que eu vou ser transladado por tua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez ali o Senhor se mostrará completo a mim. A mim. Mostra a mim, Senhor. Eu quero te ver, Deus.

to holy ground. And God will send His angels wherever love is found. They que não conhece essa banda internacional, Avalon Angels. Também teve uma linda antes aqui com Davi Sasser, Bem Supremo, Cristina Mel, A Prova Eu Venci. São os melhores louvores para abençoar a sua vida de uma forma poderosa através do Gospel Hits, através das principais emissoras de rádio e web rádio, atingindo o Brasil e também o exterior. Participe aí, curta nossa página no Facebook, pesquise por Rede Gospel Hits e deixe um recado pra gente lá, vai ser atendido aqui com certeza. Eu quero aqui mandar um alôzão pra Odinésia Mendes, lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul, sempre ouvindo a nossa programação. Odinésia, beijão abençoado aí no seu coração e a todos os ouvintes em Miranda, sempre marcando presença na nossa sintonia. Também pra Nazila Quintana, em Guaíra, lá no Paraná, ao Newton Vieira em Goiânia, Goiás, nosso parceiro aqui, né? Também ao Joel Cardoso de Almeida em Palmas, no Tocantins. Alô, galera de Valentim Gentil, São Paulo, Votuporanga, né? Diaconísia Patrícia Zanata, curtindo a nossa programação. O Juliano Apis, aqui ele não menciona a cidade, mas está curtindo o Gospel Hits. E também ao Feitosa Vinícius, na capital paulista, acompanhando o Gospel Hits. Daqui a pouquinho, no final do programa, tem a mensagem bíblica. Deus vai falar conosco. Aumente o volume aí, não saia da sintonia. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. Deus abençoe a sua vida e do outro lado é o Gospel Hits trazendo aqui a última parte musical, né? Muitos louvores em nossa programação. Aliás, eu recebo tantos louvores aqui que quando a gente vai fazer o programa fica difícil escolher qual música colocar aqui na programação. O importante é que as músicas são escolhidas a dedo, né? Dedo de Deus. Até nisso Deus vem trabalhando através do nosso ministério. A gente deixa Deus tocar o nosso coração para saber qual louvor vai aqui em nosso programa. E que você seja abençoado sempre através do Gospel Hits, que está no ar há mais de 5 anos e é distribuído gratuitamente para emissoras de rádio e web rádio. Quem quiser conhecer melhor o nosso ministério, acesse aí www.redegospelhits.com.br. Eu quero mandar um alôzão para o Ronaldo Calente em Guarapari, no Espírito Santo. Eu quero mandar um alôzão também aqui para os nossos irmãos na cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Alô, Marcos Leandro, lá da Cidade Web. Está sempre retransmitindo o nosso programa, né? Também a Elo Gospel Web Rádio. Alô, Dudu, lá no Espírito Santo, levando aos seus ouvintes um programa abençoado, né? Ao Álvaro Pacheco Ribeiro, lá em Cayenne, Guiana Francesa, lá da Rádio Missão Pioneira FM 105,9 MHz, parceiro nosso aqui recentemente. Alôzão para os nossos ouvintes que curtem a nossa página no Facebook, a Joana Reis dos Santos em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Adriana Palá, que assim fica melhor, né? Também não menciona a cidade. Ao João Batista Alves, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, os mineiros aí curtindo o nosso programa. E para Cristiana Schmidt, ela não mencionou aqui ela não mencionou a sua cidade, mas está recebendo o nosso carinho, né? Um beijão no coração a todos os nossos ouvintes acompanhando o nosso programa em algum lugarzinho do Brasil e até mesmo lá no exterior. Vamos agora com esse lindo louvor de Fernandinho, Teus Sonhos. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Música. já você, o teu reino já ganhei. Da musicalidade gospel. How I need your touch until it leaves me home.

existe barreiras porque vão adorar. Mais um chão e mais um sol pra minha vida, Deus vai mandar. Pode ser hoje, pode ser hoje, o arrebatamento. Pode ser hoje, clame e exalte, pule e grite. Pode ser hoje, canta, pregue, ore e celebre. Pode ser hoje, louve. Pode ser hoje, pode ser hoje. Esse louvor é lindo, né? Damaris, Pode Ser Hoje, grande lançamento aqui no Gospel Hits. Teve antes também Jesus Culture, Where You Are. Antes de nós irmos para a mensagem bíblica, eu gostaria que você, durante a semana, qualquer dia, né? Qualquer hora, participasse aí do nosso programa. Vai lá no nosso Facebook, pesquise por Rede Gospel Hits, curta a nossa página. Não é aquele sistema de adicionar, é de curtir. Assim você pode mandar o seu recado para nós e eu vou atender você aqui nos próximos programas. Combinado? Mande e-mail também, ouvinte@redegospelhits.com.br. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, www.redegospelhits.com.br. Agora tem a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Vamos lá então com a nossa mensagem bíblica de hoje. Deus vai falar conosco, com certeza. O título é O Sofrimento Faz Parte Desta Vida. Vamos recorrer lá na passagem de Jeremias, capítulo 29:11, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nossos irmãos do passado enfrentaram sofrimentos indescritíveis, né? Em Hebreus 11, há registros que muitos foram torturados, presos, apedrejados, cerrados ao meio, crucificados, mortos ao fio da espada, enfim, eram homens e mulheres bons, afligidos e maltratados, né? Mas eles permaneceram firmes até a morte, sem receber explicações sobre tudo o que acontecera com eles. E agora? Hoje, como encarar situações semelhantes de tragédias, hein? O imprevisível é extremamente doloroso, mas sem dúvida pode acontecer a qualquer um de nós. Há quem afirme que Deus só nos proporciona felicidade e tira nossa dor. Não é assim. Não podemos desmentir as escrituras e os relatos sobre os heróis da fé, dos mártires da igreja que deram sua vida por amor a Cristo. Não há quem goste de sofrer, mas o sofrimento faz parte dessa vida. Não sabemos por que uns sofrem mais do que os outros. Só na eternidade saberemos o porquê. Mesmo assim, não podemos ser fatalistas, mas sim avaliar nossa vida, não é verdade? Confessar nossos pecados e andar com integridade diante de Deus. O sofrimento é algo muito difícil de equacionar. Quando ele nos atinge, às vezes sentimos culpa, outras tentamos negar a realidade ou exigir explicações. Jesus afirmou que teríamos aflições neste mundo. O que devemos fazer é correr para perto de Deus e não correr dele. Quando as coisas não vão bem, costumamos questionar a sua bondade e sabedoria. A vida nem sempre é um mar tranquilo. Às vezes, ondas gigantescas poderão sacudir nosso barco, talvez, até mesmo conseguirão afundá-lo. Porém, precisamos ter sempre em mente as promessas de Deus, tais como esta: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Independentemente do nosso sofrimento, devemos sempre confiar em Deus, devemos sempre estar com Ele, devemos sempre ouvir a sua voz, a sua palavra. E lembre-se, aqui não é a sua pátria eterna. A nossa pátria é o céu, então a gente tem que cultivar esse tesouro, não é verdade? A própria palavra diz que um dia nós iremos morar com Deus na eternidade, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento, enfim. Cultive a sua salvação aqui na terra, porque lá no céu está garantido também, né, meu amado? Essa é a mensagem bíblica de hoje, que Deus falou ao nosso coração. E até o próximo programa Gospel Hits. Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.